Agora sim. Olá, caros ouvintes. Estamos com vários problemas técnicos. Ok. Agora sim, está melhor. Mas ainda estamos com algumas limitações para ouvir a. Para ouvirmos a Daniela e a Liliana. Creio que agora sim. Olá? Olá? Ah, agora sim. Ah, vou eu primeiro. Olá, ouvintes. Boa noite. Espero que estejam todos bem e bem-vindos a mais um Praça Pública. Então, sendo assim, eu vou depois. Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa. Espero que estejam quentinhos e que desfrutem da nossa companhia. É verdade, olá ouvintes. Da minha parte, hoje sou o último. Porque é justo. Afinal de contas, o que nós. Enfim. O responsável pelos erros técnicos fui eu, portanto. Lá está, se a culpa é dele. Nem mais. Não sei como é minha, tem que ser eu, pronto. Sou eu o responsável. Bem. Aceito. Meus ouvintes, aqui estamos para mais uma edição do nosso programa, do nosso Praça Pública, que hoje ainda vai ser das 8 às 9, mais coisa, menos coisa. Só a partir da próxima semana é que será até às 10 da noite, comigo, porque as nossas colegas, Daniela Costa e a Liliana Senhorinho, não estarão, portanto, só estão das 8 às 9, como já sabem. E basicamente é isto. Pronto, estamos aqui para mais uma edição. Como é que vocês estão, Liliana Senhorinho e Daniela Costa? Quis-vos trocar o nome, mas correu-me mal, disse os nomes certos. Não podia ter sido pior. Podia. Se quisesses dizer bem, tinhas dito mal. Pronto, olha, já que vou no encaminhamento, vou. Então é assim, eu cá estou ótima. Acho que até o cérebro está congelado, mas está tudo certo. Tudo normal. A mim, o cérebro não Cérebro está coagulado. congelado. Faz giro. Opa, Sim, é que está prossegue, muito Liliana. frio, muito frio. Ih, que exagero. Então, para quê? Olha, vocês querem 8 falar de graus ou 9? frio? Não, a Daniela, Desgraçados. porque. Não, desculpa, eu acabei de chegar a casa e está muito frio na rua, mesmo muito. Que é? 2 Muito graus frio. negativos? 3? Isso não interessa, para mim os graus não interessam, interessa o que eu sinto no Estou meu para aí corpo. 7 ou 8? Não interessa, o que interessa é o frio que eu sinto no meu corpo, que é muito. Estão nem por Liliana, mim. qual é que é a temperatura aí em Newcastle? É Posso 30 ir? graus negativos. É para isso não, isso não. Agora, como já nevou e como já está tudo mais ou menos, está a menos 6. Pois, porque antes estava mais baixo ainda. O silêncio. Sim, tá, porque já estava Não, não! nevado. Eu Menos 6 é estava ótimo. naquela reação do. Toma! Vês como aqui não está frio? Vês? Toma! Olha lá, Mas estava a tentar conter-me. mas eu estou aqui, não estou em Newcastle. O meu corpo está aqui, portanto, eu tenho Pois, mas frio atenção que aqui. quando estava a nevar, estava mais frio. Agora, como já nevou e agora está só a chover, já não está tanto frio. Mas ontem fui à Pois. rua e realmente. Isto parece que adivinha, parece que está lá o São Pedro a adivinhar. Cada vez que ponho os pés na rua, começa a nevar. Mas sim, temos tido neve aqui em Inglaterra, já começou a época da neve, tem sido os dias todos sempre. Realmente eles tinham dito que no fim de semana ia nevar, mas isto começou na quinta e ainda não acabou. Portanto. Também já estamos no fim de semana. Mas Só quinta não amanhã é que fim de termina o fim de semana. semana. Mas Não, quinta não é mas. fim de semana. Pronto, começou mais cedo. É para Natal. Do próximo ano. Ah, não. Se for. Não, deste ano. Natal. Sabes porquê que... Sabes porquê que, por exemplo, o Natal não é em agosto ou setembro? Porque é em dezembro. Não. É em dezembro por um motivo muito simples. Ou seja, não é em agosto ou em setembro por um motivo muito simples. Porque se tu fosses... terias que guardar neve... Epá, depois a neve estragava-se, passava o prazo de validade e tudo. Era uma chatice. Então, como é que fazes brasileiros? Faz em dezembro. Diz? E como é que fazem os brasileiros? Os brasileiros não têm Natal. É que em dezembro é verão, lá. Os brasileiros não têm Natal, eles têm Carnaval, não têm Natal, o que é isso? Também agora querem tudo, é que é isso. Ok, está bem. Era o que faltava. Olha, por acaso têm Natal, têm, hein? Pois têm. Há uma cidade que se chama Natal, portanto, o Natal deles é esse. Portanto, vão passar pronto, de dezembro é lá mal. As férias. Não? Já não é mau, atenção que já não é mau. Pois é, eu ia dizer qualquer coisa e acabei por me esquecer, fantástico. E tinha-te perguntado como é que estavas. E não sei se era isso. Eu estou bem, está de neve, está de neve e pronto, e está de neve. E é isso. Ela está bem porque está de neve, é a conclusão. Não, eu gosto, para casa agora que estou de folga não me importa ter neve, agora quando estou a ir para o trabalho com neve é que é complicado, é muito complicado, atenção. Acredito. Mas sim, entretanto, tem sido um bem bom... digo, eu bem digo que nós temos os cérebros congelados. Sim, está-me a custar hoje. Não, mas eu vou explicar isto, eu tenho estado o dia todo a limpar a casa. E realmente, eu pronto, parei de limpar a casa, vim logo para a rádio. E até portanto, acumulou pó, ouvintes. Acumulei pó no cérebro. As coisas acumulou, que se dizem por aqui. Ela acumulou pó e o meu congelou. O do Carlos não existe, portanto, é. Whatever. Até mas só agora é que sei que na sexta-feira houve um eclipse. O quê? Eu agora é que soube que na sexta-feira houve um eclipse, lua cheia e um cometa. É, também que é isto? Também só soube isso hoje. Eu também só soube isso hoje. Agora. Andaram a cometer coisas e eu não soube nada. Epá, olha, estamos feitos. Quer-se dizer, se tivesse sentido mais cedo. 25 anos já. Eu ainda não estou feita, estou-me a fazer ainda. fazer. Não, eu já fui, eu já estou, já pronto, já estou tipo. Já fui. Já pronto. Tá bem, então refiro, pronto, já fui, pronto. E já fui. Pronto. Ouvintes, pedimos desculpa, que isto está mesmo muito frio. Pronto, está... Já não precisam de prosseguir, é que eu disse-lhes em off, prossigam. Não, é que está mesmo complicado, está mesmo tipo. Não me apetece pensar. Está nesse nível hoje. Está muito frio. Vamos falar de uma coisa então aqui para puxar a cabecinha. Podias ser um bocadinho original, porque nesse modo tu estás o ano inteiro. Ao menos nesta altura. Sim, é só esforço. Quando falo contigo. Não sei, ou como dizem, há aqueles minutos inusitados e tudo é mais. É que não vale a pena o esforço, estás a ver? Então... Ah, não, no minuto inusitado a gente pensa muito. Fiquei a saber que sou frigideira sem pega e sem tampa. Ali com cada raciocínio filosófico no minuto de inusitados. Ah! Pois, não sei. Isso é que elas me querem levar ao minuto de inusitados. Nem pensar! Eu não posso. Ah, sim, senhora, acho que devias. Não, mas é assim, no minuto de inusitados há grandes momentos filosóficos. E por acaso até estou a falar a sério. A Daniela, aliás, a Adriana e a Diana costumam ter bons momentos filosóficos. Sim, é verdade, se costumam mesmo. Concordo plenamente, as minhas mosqueteiras são inteligentes. A Daniela, por acaso, costuma até mais estragar esses momentos filosóficos. Mas foi o que eu disse. Não tenho mas em admitir essa situação. Não me afeta, minimamente. É verdade. Sabes o que é que eu digo? Eu não sei, mas tu vais dizer a mim mesma, mesmo que eu diga que não quero saber. Eu não te perguntei se querias, eu perguntei se sabias. Não, vai lá. Olha, eu só te consigo descrever em duas palavras. Duas palavras. Oh, Liliana, vá, irrita lá. Não vai dar. Pois. Muito seca, muito seca, Carlos. Tanta chuva aí, apá, É tens da que ouvir. neve. É verdade. Não, mas a neve neva aqui. Quer dizer, aí também já ouvi dizer que aí no norte anda a nevar também. Aliás, ainda esta semana, e aliás, ainda hoje, o jogo Sporting da Covilhã, já não sei qual é a equipa visitante, foi cancelado por causa da neve. Posso imaginar, um jogo às 4 da tarde a ser cancelado por causa da neve. É giro. Pronto. É nos tempos que estamos hoje. É assim. Neve para toda a gente. Quando neva, neve para toda a gente. Exatamente. Neva O ou não neva. Ou que é que... neva ou não neva. Pois era bem. Que se leva para toda a gente... É... Não sei. Olha, vou Porque para trazer-te mim não não está a neva. nevar. Felizmente para mim não neva. Eu Deixa-me gostava de trazer voltar a aqui um. sentir neve. Diz. Não, ia dizer, deixa-me trazer aqui um tema, que é para ver se a gente arrebita, que passa a publicar sempre conhecida pelos nossos temas. Arrebita, arrebita, Então, arrebita. arrebita. Tá, não me Ai, que faças chata cantar se essa quer ser música, que senão, bonita. pronto. Então canta, Roda, canta, roda o canta. vinho, Ai, que roda, chata roda o se quer vinho. ser bonita. Não, estava a cantar Mamonas. Ai, meu Deus. E Pronto, eu... isso Ah! é. Eu estava a cantar a música tradicional portuguesa. Ai, que chata se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ah, eu estava a Pronto. cantar Mamonas. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Descarrega de chuva, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Yep. O que eu estava a falar é, já que estamos um bocado lentinhos hoje, quando digo lentinhos, digo parado. Desculpa fazer aqui um parênteses. Estava a pensar aquela coisa. Neste raio de seruba. Já me passaram a mão na tampa. Ainda não comi ninguém. Pronto, já que estamos homem, pega as tampas frigideiras. Adaptar a Vamos. letra à circunstância. Continua. Pode ser. Sim, mas eu não tenho tampa. Atenção, que o que eu queria dizer é, vocês já ouviram falar que a ban do Trump foi overruled. Ou seja, eles não, nem sei a palavra em português, mas foi overruled. Aqui. A ban. Ela disse Ai. a ban do Trump, ou seja, a lei que já disse, essa tradução é uma tradução tendenciosa. A lei do Trump sobre a impedição Sim. temporária de imigrantes foi revogada pelo tribunal, não é o Supremo ainda, mas é a instância anterior ao Supremo. Atenção, não, as minhas palavras foram usadas às certas, a ban do Trump, porque foi assim que ele chamou na candidatura dele. Ah, ok. Então foi-me uma expressão dele, certo. Assim, aliás, ele fartou-se de falar dessa ban quase todos os dias, cada vez que ele ia fazer um rally aqui e ali. Portanto, é ban. Pronto, então estou certa, mas Mas eu percebo o que é que diz. eu quero dizer, sim. Ou seja, the Ninth Circuit, que é os juízes, aliás, é feito três juízes, votaram todos em unanimidade para cancelar essa lei. Pronto. Eu achei que pronto. Ia só dizer isso, Daniel, não sei se sabias. Sim. Já... Isto tem sido muito noticiado, nos telejornais, em meios de comunicação aqui, deste país maravilhoso. Portanto, sim, já. E as reações do Trump no Twitter também. Epá, não haja dúvida ao porquê deles não deixarem tomar conta do Twitter do Potos. Aquilo era um. Potos é Pois, então. President of the United Sim. States. Pois. Realmente Era aquilo capaz de seria. correr mal. Porque o homem é o presidente do Twitter. Ah, ele é um espetáculo no Twitter. Eu farto-me de rir com os tweets dele, não vou mentir, realmente. O que é que uma pessoa há de fazer sem ser rir, não é verdade? Entre rir e chorar, olha. ao menos, que é esse. Tu também te ris, Carlos? Não. Aliás, rio. E quem ouvir amanhã o Rua 25 de Maio até vai ouvir uma iniciativa que eu vou falar, já vou falar aqui hoje. Que atenção, isso foi brincar, mas eu fiquei a matutar na ideia ainda de fazer uma brincadeira dessas, que é pegarem notícias e dizer, sei lá, vamos imaginar, sei lá, vamos aqui buscar, estou aqui a buscar um exemplo muito rápido, sei lá, forças dos Estados Unidos atacam o Iraque. Vocês vão ler as notícias, não sei o quê, não sei quantos mortos, e infantaria, XPTO, entrou, não sei o quê. Foi no dia 20 de março de 2003. Pronto. Que é a nova moda da imprensa fazer notícia. Que é, vai buscar aquelas frases que foram ditas há 30 anos. Olha, há 16 anos, o não sei quem de não sei quantas do Trump disse que não sei o quê. Mas não põe nada no princípio. Até quando vai lá, por exemplo, que Jeff, não sei o quê, que era contra a integração de crianças com deficiência no ensino escolar, no ensino regular norte-americano, foi o The Independent que exportou, ou melhor, que importou essa notícia do Huffington Post. Isto foi no dia 30 de novembro, 29 e 30 de novembro de 2016. Essas declarações, e nem eram bem assim, mas pronto. Essas declarações foram preferidas em maio do ano 2000. Mas isso só foi dito lá para o meio da notícia. Portanto, a quantidade de views que aquilo não deu. Portanto, eu acho que esta agora a nossa forma de fazer notícia vai começar a ser assim. Pronto. Olha, estou só um bocado perdido. O que é que isso tem a ver com os tweets do Donald Trump que são feitos todos os dias? Tem a ver que eu... Bom, eu sobre isso tenho mais que fazer, mas aquilo que me dá realmente vontade de rir é a imprensa. Não, ou seja, eu rio-me. Perguntaste se eu me rio. Eu disse que sim, que me rio. Mas no caso não é com ele, é com a imprensa. Porque eu a ele sigo com alguma apreensão. Eu sou de acordo com muitas das medidas que ele toma, com a maior parte delas, e com muitos dos comentários que ele faz. Não me identifico com tudo, logicamente, mas acho que ninguém se identifica. Acho que a pessoa que se identifica totalmente com outra é uma fotocópia. Não é uma pessoa com a qual se identifica. É uma fotocópia uma da outra. Acho eu, claro, não sou dono da razão, mas isto para dizer que, sei lá, para mim o que eu tenho seguido do Trump, propriamente Trump, e pronto, os próximos e não sei o quê, é com alguma apreensão. Não me dá, ainda não me dá vontade de rir. Não dá realmente vontade de rir é a imprensa. Isso é que é cómico. Pronto, é isso. É. Não, é, pronto. Estava só curiosa se tu realmente tens visto os tweets dele, mas pronto, tudo bem. Pronto, ok. Tenho visto alguns com os quais não concordo, como aquela decisão, a decisão que era ridícula, a decisão de cancelar, que era ridícula e coisas do género. Agora é assim, também se dá muita importância... E as pessoas falam, no caso do Trump, diz as coisas que diz, e uma coisa é certa, de repente, o presidente dos Estados Unidos é notícia no mundo praticamente todos os dias. E outra coisa, para mim, o Trump conseguiu uma coisa, por mal ou bem, conseguiu uma coisa que merece todo o meu respeito, que é, ele conseguiu trazer o assunto refugiados para cima da mesa. E mais... Conseguiu fazer com aqueles, aqueles do vai para a tua terra. De repente, ai coitadinhos, não nos faças isso. É bom, pelo menos tenho visto aqui, isso aqui em Portugal. Eu tenho visto claro, o contrário. Sim, claro, é o que eu disse. Aqui em Portugal. Noutros países, como França, Alemanha, tem sido o contrário. Mas o Trump foi apenas um fator muito pequenino. Porque atenção, porque os movimentos da ultradireita, da extrema-direita, da Marine Le Pen e os neonazis alemães, os suecos, o anti-europeu da Bélgica, até as eleições que foram repetidas, mas que quase que davam a vitória aos céticos europeus na Áustria. Atenção que isso não é de agora. Até agora só houve um ato concretizado, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e nem esquecemos se isso vai acontecer. E depois, mas atenção, outra coisa também. Esse movimento anti-União Europeia cresceu por um outro motivo. Porque o Reino Unido saiu da União Europeia, ou comunicou que ia sair, há meio ano, e eles ainda não declararam bancarrota. Bem pelo contrário, nos últimos meses a economia britânica até melhorou, portanto. Quero só interromper aqui, onde é que a economia melhorou? Eu agora não tenho os dados todos comigo, mas eu já vi esses dados na notícia. No mês de janeiro, vê-se a ser lançados entre no último trimestre, que acho que foi em exportações, e já não me recordo em que é que foi ao certo, mas sei que a economia, globalmente, a economia britânica cresceu. Pronto, só se for nisso, porque em termos de moeda e de quanto a Libra vale, não. Não, nesse aspecto, não. Nunca mais recuperou para os valores que era de antes. Nem perto. Nunca mais subiu. Não, nem perto. Mas a verdade é que isso, de certa parte, também ajudou à exportação. Não sei, sou sincera, que não estou muito a par disso. Estou mais a par da moeda, porque estou sempre a mandar dinheiro para Portugal. Entretanto, a par dos negócios, não estou muito a par. A importação fica mais cara, mas a exportação fica mais barata. Portanto, a economia cresceu. E tem mesmo a ver com a saída da União Europeia, porque não nos vamos esquecer, enquanto eles não assinarem o artigo 50, as regras continuam a ser as mesmas. É assim, eles não cresceram com a saída da União Europeia. O que eu estou a dizer é que o Reino Unido não ficou mergulhado no caos depois de declararem a intenção de sair da União Europeia. Há divergências, de facto. Mas a economia britânica, tipo, o desemprego não passou de 10% para 15%, a Libra continua a valer mais do que o Euro, 1.7 ou 1.8, eu não me recordo agora, mas não, a última vez que eu estava assim. 1.15. 1.15, está bem, pois, está bem. 1.15, então estava mais do que eu... 1.7, 1.8 para 1.15, pronto. Tá, mas 1.7 é 1.70. Não, ok, pronto, 1.07. A última vez que eu tinha visto estava 1.07. Sim, ele sobe e desce. Ele tem andado a sobe e desce, agora está 1.15. Agora se está a 1,15€, pronto. Porque no fundo é isso, né? Eu quando vi estava 1,07€ ou 1,08€, agora está 1,15€. Pronto. Mas continua a valer mais do que o euro, portanto... E depois eu não vejo, sei lá. Outra coisa também, aqueles muros que foram erguidos na Hungria, isso já começou há muito tempo. Trump é mais consequência de resultado do que resultado da consequência. É o que eu acho, claro. Não liga disso, ao contrário. Aliás, a conversa dos refugiados com Trump ou sem Trump, ia chegar, ia, aliás, nem nunca deixou de ser falada, a meu ver, pelo menos pelo que eu consigo ver, pelo menos na Alemanha, etc, etc, nunca deixou de ser falado. Não. Mas em Portugal, por exemplo, era ponto assente que ia para a nossa casa. Claro que depois as pessoas recebiam até bem. Em Espanha é a mesma coisa. A Roménia demarcou-se de receber refugiados. E os problemas que se viu na Croácia e na Sérvia, e de repente muita gente, ai, coitadinho, não façam isso, coitadinhos deles, ai, os desgraçados dos norte-americanos que são maus, e o Trump que só faz trampalhada, desgraçado, pronto. E de repente houve ali uma valor de exportação, e ainda bem. Ainda bem, exatamente. Não, até porque, pelo que ali nas notícias, acho que Portugal recebeu 900 e tal, mas 237 confirmados... Foram-se. Saíram de Portugal. E atenção que quando um refugiado sai do país de onde é colocado, perde o título de refugiado. Sim. E é isso que temos, que foi essas notícias que eu vi, que 200 e qualquer coisa já saíram, já só recebeu 900 e tal, e 200 e tal já saíram. Pronto. É assim, dizem que pronto, a maior parte deles é... Eu acho que chegaram a entrar, que é diferente. Pela percepção que eu tenho aqui das notícias, esses nunca chegaram a entrar. Possivelmente estariam para entrar, mas foram encaminhados para outros países, eu não sei, porque em Portugal há 600 e tal refugiados que já chegaram cá. Nunca ouvi falar de nenhuma saída de cá. E para mais 200 e tal, que seria o número, seria mais de 20%. Terei que ver melhor a notícia, porque eu, de maneira como eu me lembro de ler a notícia, dizia mesmo que eles estavam em Portugal e saíram de Portugal. Que até dizia na notícia que perderam o título de refugiado. E disseram também que a maior parte dos que fizeram isso foi porque as famílias deles foram colocadas noutros países, etc, etc, etc. Pronto. O que pode Foi o ter que eu li. acontecido, o que pode ter acontecido é que eles tenham rejeitado antes de chegar aqui a hipótese de ir para Portugal e com isso tenham perdido o estatuto de refugiado. Porque então eles estariam a escolher um país. Possivelmente terá sido isso, mas eu não me lembro, não sei, Daniela, se alguma vez viste alguma notícia, alguma referência a que mais de 20% dos refugiados que chegaram cá já tivessem abandonado o país. Não sei, realmente, confesso que sobre esse tipo de notícias mais específicas estou um bocadinho fora da realidade. Eu até posso tentar encontrar, mas entretanto já não lembro onde é que eu vi. Teria que Diário de Notícias. Cerca de 20% dos refugiados acolhidos acabaram por sair, a maioria para a Alemanha. Isso Isto está no Diário de Notícias. pronto, 11 de dezembro de 2016. diz? Em 11 de dezembro de 2016. Realmente engraçado, nunca ouvi falar nisso. Mas pronto, então, é um dado adicional, não sabia. Nunca tinha ouvido falar nisso. E também, eu por acaso, sabem, acontece uma coisa muito curiosa, e não é brincadeira, é mesmo verdade. Quando o meu navegador, qualquer um dos meus navegadores, quando abre alguma página do Diário de Notícias, fecha. Dá um erro qualquer, não sei o que é, sei que fecha, nem sequer me pergunta nem nada, fecha automaticamente e acabou. Portanto, não, eu sei, mas pronto, isso é uma sucessão, então quer dizer que afinal os portugueses ou não sabem tão bem, ou então se calhar, cá está, como dizes, as famílias noutros países e lá conseguiram ir para outros. Mas também cá está, se calhar não foi assim tanto notícia porque não foi por maus tratos, nem por Não, eles discriminação, decidiram porque. sair. E atenção, que lá está, Sim. maus-tratos, que maus-tratos. É assim, era comp... Está bem que refugiados. Por exemplo, na França vê-se muito que os refugiados estão ali no. Pronto, não são condições de vida, mas atenção, que é melhor do que estar no meio da guerra. É, isso é. Pronto. Não, eu digo Mas pronto. maus-tratos no sentido de ser discriminados. Não Não, no assim, a sentido. notícia não fala nada disso. A notícia fala Claro. mais é de rejeitarem. Eu isso eu acho um bocado. Está bem que se a família estivesse noutro país, consigo perceber. Se a família estivesse noutro país, consigo perceber. Agora, aqueles que Sim. saíram porque não gostaram de Portugal, isso para mim não são refugiados. Não são. Para mim não são. Os que foram ter com a família, tudo bem, consigo perceber 100%, porque se eu tivesse posto num sítio e a minha família no outro, eu provavelmente iria tentar fazer tudo para ir para o pé da minha família. Claro. Mas muitos foram aqueles que saíram porque realmente eles, epá, refugiados disfarçados. O que é uma tristeza, porque realmente depois dá má cara a quem realmente precisa. E a mim isso a mim dá mesmo pena. Pois, eu não sei muito o que dizer sobre isso, mas a verdade é que isto arrastou-se. O mal disto é que se arrastou por muito tempo. Além de em 2014 e 2015, já Lampedusa andava a transbordar de refugiados e os outros países todos a subirem para o lado. Ninguém queria saber. Só quando se trouxe este assunto, só quando começaram a morrer milhares e milhares ou por mês, ou então centenas por semana, só aí é que se começou realmente a dar valor à questão. E tal, já não tinha mais mãos a medir, porque há muito tempo que eles andam a chegar a Lampedusa. Mas ninguém queria saber. Sim, é Aliás, eu verdade. nem sei o que. Diz. Não, ia dizer, sim, é verdade, a situação dos refugiados foi realmente arrastada por baixo do tapete por muito tempo e não devia ter sido. Não devia ter sido e isto devia ter sido adressado muito mais tempo antes. E uma das razões pelas quais eu fiquei assim um bocado de pé atrás com a lei do Trump foi mesmo pelo facto que a maior parte dos países que estão em guerra no Middle East ou no Médio Oriente é por causa dos Estados Unidos. E isto está mesmo provado. E pronto, faz-me... E não só. Não só os Estados Unidos, atenção, estou a dizer que os Estados Unidos, como sempre, são a grande potência e são os que tá, o nome que estava à frente. Claro que os Estados Unidos têm aliados que os vai ajudar em que guerra que eles forem, isso sem dúvida. Mas sim. Por isso é que eu tenho um grande orgulho de Portugal, porque quando nós tivemos a guerra colonial em África, quando a guerra acabou, a gente acolheu. E continuamos a acolher, e são portugueses e acabou. São de Moçambique, Cabo Verdeano, seja o que for, é portugueses. Querem vir para Portugal, vão para Portugal, e isso eu sempre tive um grande orgulho de Portugal por causa disso. Porque conseguimos realmente ver, a guerra foi por nossa causa, ou seja, por causa do ditador que tivemos, e que realmente as pessoas, pronto, precisam de ajuda, e acho bem, e acho muito bem. E pronto, acho que toda a gente devia ser assim. Grande orgulho na minha batata frita, que é o meu país. Batatas fritas são deliciosas, lá está. E com Nutella ainda mais. Não, verdade. Não. Verdade, com Nutella são boas. Não. Ou é doce ou é salgado, os dois não. Olha, eu na maior parte das coisas também não gosto, mas Nutella e batatas fritas é bom. Olha, eu por acaso, há muitas coisas em que gosto. Por exemplo, pão doce com fiambre. Ai, não. Não. Gosto, por exemplo, de pizza com ananás. É diferente. Pizza com ananás, comida com ananás é diferente. Porque o ananás não é doce. O ananás, exato. O ananás não é uma fruta doce, não é tipo morangos, banana. É tipo diferente. O ananás é uma fruta diferente. É uma fruta tropical, é uma fruta... que às vezes até é ácida. E sim, é. Uns bifinhos de porco preto com umas rodelas de ananás ou até com laranja é ótimo. Não, mas eu laranja não gosto. A laranja gosto. Mas eu estava a falar assim de coisas tipo agridoce. Não é muito a minha cena. E pães de leite. Desculpa. Pães de leite e croissants. Ah, pães de leite? Sim, pães. Pão de leite. E croissants e assim também não gosto de ficar com fiambre e com essas coisas. Ah, eu gosto. Eu gosto com Nutella e com compotas. Agora, batatas fritas. Batatas fritas com Nutella é bom. Nunca experimentei, mas o pensamento não me atrai. Pá, é assim, há muita coisa que às vezes não nos atrai e depois, olha... Está bem. A gente prova e gosta. Verdades. Muitas verdades a serem ditas aqui. Olha, uma coisa que eu gosto, que nunca esperei que ia gostar, é sweet and sour chinês. Epá, eu não sei. É agridoce, é? É a chamada agridoce. É tipo galinha ou bife agridoce no chinês. Ah, isso chinesa. É muito bom. É muito bom. É bom. Pronto. É bom. Não, porque já, mas faz bom. É razoável. Depende do chinês, depende do restaurante chinês. No chinês não, claro. Porque a gente faz no chinês. Sim, aliás. Mas também depende dos chineses. É como o bife de porco preto. Antes um bife de porco preto do que um bife preto de porco. Pois, exato. Ai, bifes de porco preto são altamente. São muito bons. Sim, mas bifes pretos de porco, não. Não, isso é. Portanto, isso é muito queimado para nós. Sim. Pois. Não, mas sim, é verdade, o agridoce, a mim, epá, eu pensei que não ia gostar, eu provei naquela, não vou gostar disto, vou-me arrepender, não sei o que mais, mas realmente é aquela sensação que mete à boca, é tipo, não é doce, é tipo um ananás, é assim aquele doce muito mild, e depois tipo, é tipo um bocado picante no aftertaste, que isto agora mistura português com inglês, sim, porque não, não me lembro nada. Mas sim. Estranha-se depois. Olha, mas eles aqui... No chinês onde eu comia, eles não punham picante. E era uma maravilha. Mas não é picante, é isso que eu estou a tentar explicar. Não é picante. Não é picante. Não é picante. É uma cena estranha. que não é picante. Sabes, eu sei um, sabes uma coisa que é picante? É o pri-pri. Pronto. Ai, meu Deus. O piri-piri, é isso que estavas a dizer. Era, mas ele tipo... Aproveitou o picante para pri-pri. Está bem, está. Pronto. Mas sabem porque é que eu estou a falar tanto de comida? Porque estou com fome. Olha, também eu. Já comi aqui umas gomas. Eu que ainda não jantei. Já comi aqui umas gomas, mas... não me satisfizeram. Não, por acaso, hoje estamos um bocado invertidos. Eu andei mais para os cremes e para os chocolates. Não foi tanto para gomas. Mas olha, eu andei para tudo. Eu já comi bolo de anos com boi de chocolate... Já comi miniaturas. Agora é que eu percebi. Já comi gomas. Porquê é que o meu ecrã de repente inchou? É a Daniela que não cabe na onda exatamente. Virtual de comunicação. Olha, eu vou-me embora. Eu não fico aqui. Olha, vocês estão aí todos a falar de comida. Há outra senhora. Quer dizer, quem mais tem falado de comida és tu. E depois diz, mas estou a falar de comida. Não é assim. Estão a dizer o que é que comeram. Eu estou a falar de comida, mas ainda não... A única coisa que eu comi hoje foi pequeno almoço, sabem? Porquê? Isso não se faz. Estive a estar a arrumar a casa e quando fui a ver as horas já eram 7 da tarde. Isto para vocês verem, das duas uma. Ou a mansão que a Liliana tem, ou a sujidade com que aquilo estava. Não, nem uma nem outra. É porque tu já, né? Quando começa a arrumar a casa, mas é que isto acontece-me sempre. Encontro qualquer coisa, um papel qualquer, ou um cartão qualquer que me deram, ou sei lá, começo a ler. Depois, não sei o quê, estou a fazer mais outra coisa qualquer, estou a arrumar não sei o quê, distraio-me com outra coisa qualquer. É pá, eu distraio-me muito. E então, pronto. E depois estava tá o pessoal, Daniela, a falar comigo ao telefone. O quê? Não tem nada a ver com isso. Eu não estava sozinha. Pronto, mas estou-me sempre a distrair e até pronto, é que demorou umas quantas horas. Eu não estava sozinha, não tenho nada a ver com isso. Ou pelo menos não sozinha. Pronto, queijo. Cenas. E coisas. Sim, sim. Bacalhau a gomos de sal, agora é que era. Ai, a bacalhau a gomos de sal é brutal. Eu aqui não posso fazer. Quer dizer, posso, mas o sabor não é igual. O que é que não tens? É um gomos de sal. Não tinha gomos de sal, não, porque se tivesse não era solteira. E... mas os ingredientes aqui não são iguais, pá. O bacalhau, só o bacalhau é logo, então eu não consigo encontrar bacalhau salgado. Bacalhau é uma coisa complicada, realmente. Eu encontro o bacalhau em estado normal. Para mim não é, não dá. Bacalhau em estado normal. Pois, que nós salgamos o bacalhau. Então, filha, salga também então... o bacalhau. Seja lá como for que isso faz. Mas o bacalhau não é salgado, já por ele também. Não. O bacalhau então, é um se peixe. Se ele está no mar... Não é assim que funciona, mas pronto. Não é bem olha, assim que funciona. Então, vocês já ouviram... Eu vou-vos contar algumas das coisas... Sou pena de que alguém me ouça, mas eu vou contar duas das coisas que eu ouvi esta semana. Que também resultam. Que é cego é igual TV sem sinal. Pronto. Funciona. Então, a outra foi. Diz? Então, daquelas que é para levar-se então, mas, então isso que é. Ai, meu Deus. Tá bem, a outra que também funciona foi que cegos, como não veem, estão sempre em modo de dormir. Só sabem que não estão a dormir por causa dos outros sentidos. Funciona. As coisas não são bem assim, mas funciona. Epá, olha, se levaste para a brincadeira e se são amigos próximos, tudo bem, mas isso a mim chocou-me. Não são, não são. São pessoas que eu até conheci esta semana e a propósito disso... Não, outras pessoas, enfim, não cheguei a conhecer. A outra, depois é que também veio por conhecer. O rapaz já tinha 16 anos. Mas, ou seja, não conhecia as pessoas. Mas achei muito piada, realmente. Isto há situações que mais vale a gente rir, de facto. É pá, se tu achaste piada, tudo bem. Eu é assim, se fosse eu a dizer-te, eu já te conheço há 300 anos, pronto. agora, só te conheço esta semana e tu a dar estas piadas, eu ficava assim um bocado pé atrás. Eu, pelo menos. Ah, não sei, eu não consigo. Não consigo porque... Quer dizer... A pessoa não me ofendeu, tipo... Há tanta coisa pior que se diz por aí. Né? Não, não é o caso de ofensa, é mais o caso de... Se calhar um bocadinho de piada de mau gosto se não te conhece. Porque lá está, se alguém te conhece, tu sabes que é brincadeira, mas quer dizer, se não conheces a pessoa, sabes já se a pessoa está a brincar, se está a falar a sério, o que é que se passa? Não, eu sei que a pessoa não estava a brincar, eu sei que a pessoa está mesmo a falar a sério. Aquela mesma concepção que ela tinha, eu cego. Ah, porque isso é Aliás, horrível. até me foi buscar como exemplo. Porque perguntou e como é que era. Pronto, como é que seria nós vivemos sem todos os sentidos? Se nós vivêssemos todos os sentidos, não vivíamos, estávamos em mal vegetativo. Isso, mas até às vezes pessoas em coma profundo têm o sentido da audição, quando não têm nenhum sentido a funcionar, estão em modo vegetativo. Ah, mas há aquelas pessoas que até conseguem observar tudo ao seu redor, mas não se conseguem mexer. Isso é o mesmo que viver sem sentidos? Não. Isso é catalepsia. Pode ser realmente fatal, mas o mais importante é que, como disse, as pessoas têm a percepção do que está a acontecer. Pronto. Mas isto, ou seja, até se eu buscar a catalepsia para me demonstrar de que sim, efetivamente, cegos que não veem nada, não é o meu caso, que tenho outra percepção da luz, mas cegos que não veem nada, só sabem que não estão a dormir por causa dos outros sentidos, mas acho que eles vivem sempre no modo de dormir. Pá, mas Como é tipo um não smartphone, estás funciona? a ver? É tipo um smartphone, modo voo, modo automático e modo. Ai meu Deus! Mas repara, funciona. Mas eu não estou a Para perceber do entendimento. funciona. Funciona o quê? Não, porque eu estava a dizer há um bocado à conta do bacalhau. Então, se o bacalhau está no mar, já é salgado. A Liliana estava a dizer que não funciona assim. Ah. Pronto. Pois sim, Bem, grande volta que a exatamente. gente foi a dar. Sim, de facto, eu estou um bocado confusa, confesso. Mas eu ia dizer aqui uma Tadinho. coisa. Eu não sou invisual, nem cega, mas eu ia dizer uma coisa aqui. Eu, quando estou na cama de olhos fechados e está tudo às escuras, não é só por causa dos meus outros sentidos que eu sei que estou acordada. Mas isso foi o que eu disse. É muito mais do que isso. Mas para compreender a realidade agora, serve. Depois a pessoa vai andar mais para a frente, vai ter mais uns aninhos e vai perceber que efetivamente as coisas não são exatamente bem assim. Coisas não são lineares a esse ponto. Exatamente. Que não temos um modo de dormir. Pessoas. Olha, até o meu irmão de 13 anos fez uma pergunta mais pertinente. Oh, mana, como é que eu sei que a Mimi me percebe? A Mimi é a nossa gata. A Mimi é a gata, no... exato. E entretanto, pronto, eu fiquei assim um bocado que eu, porque realmente a gata percebe. Ela diz: Mimi vai tentar e ela vai se deitar. Mas vai mesmo. Ela é bem mandada. E ele assim: Oh, mana, mas como é que eu sei que a Mimi me percebe? Mas ela percebe, mas como é que é possível se ela não fala a minha língua? E eu, então, se calhar é porque apontas. Não, mana, eu não aponto. E ela, então, mas ela conhece o tom de voz que está a falar? Não, mana, então, mas eu falo em diferentes tons de voz. E olha, Ivan, está bem, já chega, vai dormir. Pronto. É que Mas queres que não eu explique sei. isso? Eu explico e depois tu Explica. explicas a ele. Então eu explico. Todos os animais, todos, não sei se todos, mas os gatos e os cães têm uma capacidade de memorizar, por exemplo, até 200 ou 300 palavras, dependendo dos cães e das raças. E portanto, muitas vezes, quando há um vai dormir ou não sei quê, os cães e os gatos percebem. Mas não é só isso. Não é só por aí que eles nos percebem. É pelas expressões faciais. Os cães e os gatos têm uma capacidade de distinguir expressões faciais. Algumas espécies conseguem distinguir até mais, 10 vezes mais expressões faciais do que nós. E isso ajuda a perceber o que é que a gente quer. Por exemplo, eu posso dizer: anda cá, assim, anda cá. E estar com uma cara de mau, mas estar a fazer assim, tipo uma voz. Tipo de meigo, não é? Tipo, anda cá que eu vou te acertar. Mas ele não vem. Porque ele percebe tanto o tom de voz como as palavras, como as expressões faciais, e os cães, como os gatos, vão guardando, ao contrário do que se diz, os animais têm a sua própria personalidade. Eles não reagem apenas a estímulos, eles vão guardando informação para saberem como é que se hão de comportar. Por exemplo, agora o meu cão aprendeu como é que é de abrir portas. Nunca mais se esqueceu. Pronto. É verdade que não aprendeu a fechá-las. Pronto, podia ter sido. Está na hora de Podia. ensinar. Sim, Sim, se abre a está na porta hora de também ensinar. fecha. Olha, esta agora também. Mas olha, sabe o que é que meteu piada também? A minha gata não entra no quarto do meu irmão. Qualquer das maneiras, o meu irmão acordou. Ele está-me a contar esta história hoje. Acordou, ele dorme num beliche, ele dorme na cama de baixo. Só dorme na cama de cima quando eu vou a Portugal. Mas ele dorme na Porque tu cama de tens baixo. experiência de subir para cima. E porque ele diz-me que, não, mana, tu dormes na cama de baixo que é melhor, porque eu tenho um irmão que isto, quando eu o apanho, mordo-lhe logo as bochechas. Pronto. Mas entretanto, ele estava a dizer: olha, Como mana, se hoje fosse acordei. intimidado. Não, não, Ou então nada ele disso. pensa, se ela dormir na cama de cima, ele se joga para cima de mim, ainda cai. Pois, Não, não. deve ser, é É mais por mais esse lado. seguro, é mais seguro. Exatamente. Não, mas o Ivan vira-se e diz assim: oh, mana, olha. Hoje acordei com a Mimi na cama de cima. Eu, a Mimi? Então, mas a Mimi não vai para aí. Olha, estava lá. Então, mas como é que ela subiu para o beliche? Não sei, deve ter usado as escadas. Eu, Ivan, não pode. Não, não pode. E ele, eu sei, se calhar saltou para cima da secretária e depois saltou para cima da cama. Mas a cena é que não deitou nada abaixo. Ele acordou, ele a contar-me isto. Eu desmanchei-me a rir. Com a pata dela fora da cama. A espreguiçar-se, feita louca. É bem, eu achei uma piada como é que a gata. Ela sabe que não pode ir para ali, mas o que é que ela fez? Em vez de ir para a cama onde está o Ivan, que é mais próxima e é menos difícil de chegar, não, foi para a cama de cima, porque sabe que não está lá ninguém e que podia lá ficar. Não ia acordar ninguém, eu acho piada. Ela andou foi durante muito tempo a observar como é que fazia aquilo tudo, sem acordar as pessoas e Exatamente. pimbas. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Pronto, acabou por um momento que a minha mãe nem conseguiu castigar a gata porque ela foi tão inteligente, mas ela sabe que não pode ir para. E nem sabemos como é que ela abriu a porta, assim. Também a porta não fecha a sério, ela, mas deve ter mandado uma cabeçada na porta para aquilo abrir. Aquilo é porta de madeira mesmo. Tadinha. Ela é maluca. A gata é muito ligada ao meu irmão, o que eu gosto muito. Ele dá-lhe beijos, ele agarra, ele vai, tá, anda sempre atrás dela e ela não lhe faz nada. Vai meu padrasto, que lhe está sempre a dar de comida e a dar-lhe miminhos, ela só lhe dá patadas. Pronto. Pronto. Ora bem, meus doces. Chegamos ao final da nossa edição. Meus doces, uma frio logicamente à Liliana e aos nossos ouvintes. Daniela, também já chegamos ao final da nossa emissão. Mas olha, ainda bem, porque eu realmente não sei onde é que ias buscar essa intimidade toda com a minha pessoa, para estar aí a dizer que eu era doce. De facto. Portanto, acho bom que tenhas feito essa distinção. Que ela é que agora. Exatamente. Eu Não. não, todo mundo. Pronto. Chegamos ao final do nosso programa. Olha, eu proponho que nós escutássemos uma música chamada Recordar a Viver. A versão original, do tema do Vítor Espadinha. Eu concordo e tudo, Liliana. Eu mais do que concordo, que eu lembro-me bem dessa música. Recordar é viver. Eu concordo. Mas não Isto estou a porque. dizer que concordo com a música, porque ela foi da proposta pelo Carlos, portanto. Já agora deixa-me só mostrar-vos uma coisa. Porquê é que me surgiu esta música, como exemplo? Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Ok. Acho que não se teve muito bem a percepção. Estou certo? Não deu para perceber muito, não. Certo. Mas estou neste momento a proceder à digitalização da cassete de eletricidade, ou seja, estou com a nostalgia nas minhas mãos. E é algo gratificante. É algo que me deixa realmente muito feliz. E não me deixa feliz apenas por. Como é que ia dizer? Pela música em si, mas pelos momentos que me traz. E daí, escolher ou recordar a viver uma música que também está aqui nos nossos CDs e nas nossas cassetes também. Portanto, pensei em escutarmos para finalizar. Pronto, foi por isso que propus. E entretanto, enquanto a música dá, Carlos, por favor, recorda-te da altura em que quase não viveste, quando a gente se encontrou. Pois sim, 2008, agosto de 2008, foi bonito, foi. Foi a altura em que agora podes recordar que quase não viveste. Não, eu aquilo que eu me lembro é das escadas rolantes. A parte disso, confesso que. E claro, do nosso almoço e assim. Mas de resto, confesso que eu preferi esquecer. O meu cérebro preferiu esquecer aquele momento. Pronto, é amnésia seletiva ao seu melhor, no seu melhor, ao seu melhor. Eu já não falo Exato. nem português nem inglês. É como eu não me lembrar de ter jogado pela rampa. É, Ter amnésia jogado o quê? seletiva. De ter Ah, ah, ah. jogado a mim pela rampa quando eu estava de cadeira de rodas. É amnésia seletiva, já estou eu a dizer. Claro. Mas ela aí não se esqueceu daquilo que passou. Esqueceu-se do que te fez passar. Não, eu também me lembro do que passei, porque eu realmente não me lembro desse episódio. Não, mas o que é que tu passaste? Rir-te como uma perdida, talvez, não? Ou ficar toda Claro que aflita? não, eu imagino. Não. Eu não me lembro, eu realmente não me lembro. Mas eu imagino que me tenha sentido muito aflita, se isso realmente aconteceu, porque Então, se aquela isso realmente rampa. aconteceu, agora estou Se feliz. isso Não, realmente não. aconteceu. Peço desculpa, não, se aconteceu, sei o que eu Ela senti, duvida de ti, obviamente. Liliana. Não. Não é nada disso, expressei-me mal. Obviamente eu que digo. Sei, eu estou Mas que eu Eu tenho as minhas realmente não me dúvidas. recordo. Eu lembro-me da gente falar até disso e tudo, mas eu não me lembro daquele momento. Mas eu acredito que eu tenha ficado muito assustada, tanto daí não me lembrar. Sim, quem se riu fui eu. Eu ri-me quando cheguei ao fim. Mas eu ri-me. Claro. Ela não, ela estava pés pelas mãos, mãos pelos pés. Mas eu ri-me, eu achei piada. Achei piada porque pronto, não morri, mas entretanto. Que horror. Achei piada porque não morri. Tá bem. Podia ter morrido ali, mas não morri. Olha, pronto, fica achei piada. Sim, Ai, realmente. meu Deus. Não, Bom. Daniela, é tudo na brincadeira. Sabes que. Deixou-me nervosa. Não, não, Tadinha. coisas. Tadinha da menina. Não, não, não. Para a próxima, manteu pela rampa abaixo, não te preocupes. Mas em vez de ser numa cadeira de rodas, era um automóvel. Ainda bem que eu não conduzo. Não é preciso Conduzo conduzir, eu. mas estava para lá dentro. Bom, até que assim vamos as duas. Vamos as duas. Então, ou vamos juntas ou não vamos. Ah, bem. Pronto, Vocês ok. querem que seja eu empurrar-vos? Não, Olha, queres ver? a gente vai sozinhas, não te preocupes. Ouvintes, antes da gente ir, só quero dizer: se por acaso acontecer eu e a Daniela morrermos de forma sinistra, já sabem Sou o quem é que fez Carlos. Eu não vi nada. Pois, se calhar esse é o problema. Estavas em modo descanso, não? Em modo Estava em modo de relax. dormir. Em modo voo. E pronto. Vamos ficar por aqui então. Vamos. Daniela, Já vamos ficar hoje. por aqui. Oh. Bom, então, acho que era para me despedir. Sim, despeço. Show. Portanto, até para a semana, caros ouvintes. Adeus, boa tarde. Muitos beijinhos e abraços. Portem-se mal. E até para a semana. Não congelem. Liliana. Boa tarde, não sei em que país é que a Daniela está, mas aqui em Portugal é boa noite. Tenho Boa uma noite. tarde. Ela está no Acre. Caro Acre. Olha, se eu disse boa tarde, não me lembro. Estás a ver? É como uma tirada de rampa abaixo. Daniela É que fica toda. Pronto. Eu queria dizer, pronto, uma muito boa noite a todos. Como sempre, um prazer estar convosco. Peço imensa desculpa da minha parte, o meu cérebro hoje estava a funcionar devagarinho. Que realmente não desculpamos. Não, não desculpamos. Também não estava a pedir desculpa a ti, estava a pedir desculpa aos ouvintes. Portanto, está tudo eu disse bem. Desculpamos, é para mim e para os ouvintes. Mas eu desculpo. E como o diretor diz tudo, sou eu, estás desculpada. Tu não contas. Quem é o boss aqui? Sou eu. Muito bem, Carlos, gostei. Mas. Só que não. Sim, uma muito boa noite. Sim, como eu estava a dizer, eu peço desculpa por realmente estar um bocadinho assim mais lentinha no início, mas realmente depois acabou por levantar. E é isso é que importa. Até para a semana. Como a Daniela diz, não congelem. Quem está em Inglaterra, vão congelar de certeza. Quem está em Portugal, deixem-se ser maricas. E pronto, um grande beijinho. Não, nada disso. Está frio, está. Está frio. Agasalhem-se. Muitos beijinhos, muitos abraços. E eu vejo. Depois sou eu. O que é que tens contra as maricas? Sim, agora és tu. Liliana, agora foi a Liliana. Os maricas, não tenho nada contra eles. Estou a dizer para não serem, porque não está assim tanto frio. Tá bem. Maricas não é, uma, não é, não é o sinónimo próprio para isso. Portanto... Ora, tivemos aqui uma alteração de planos. Vamos ficar com uma outra música. Já não vamos ficar com Recordar a Viver. Ou também querem? Tanto faz, qual é a outra? Pronto, a outra é uma novidade que acabou de chegar aqui à Antena Web. Chegou há 5 minutos. Mais, quero mais. É música nova de Tony Carreira. O álbum foi lançado hoje e esta e outra música acabaram de chegar aqui à Antena Web. Então vamos passar aqui esta música para fechar a edição. A não ser que as meninas queiram também o Recordar a Viver, então é seguirá antes e depois a música de Tony Carreira. Digam. Vamos com o António Carreira, que é para tu depois teres a tua sessão privada com os ouvintes. Hã? Não? Não. Prossegue. Eu não percebi não. Pois, está bem. Prossegue! Se for com... Nada. Meninas, me adicionem aí no Face, viu? Mas, meninos, aí no vosso lugar, viu? Podes continuar, galera. Não, era só isso. Não sei onde é que vais buscar a minha sessão privada com os ouvintes, mas está bem, pronto. Ah, por causa do modo de dormir. Está bem. Está-te trocado já. Vá. Já se despediram? Já. Pronto, então ouvintes, vamos à música. Tony Carreira vai nos cantar a música Quero Mais. Quero Mais. É música nova do álbum que foi lançado hoje mesmo. Até para a semana. Só assim eu... chegar. Porque te amo demais. Por mais que eu diga que te amo, pense que eu enlouqueci, mas nem que eu viva mais mil anos, os meus segundos são todos para ti. Eu só queria ter mais